Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. João 21:24. Confiar que ou confiar em? Assim como o cristianismo não é uma religião, a Bíblia não é um compêndio filosófico. Cristianismo não se trata de apenas obedecer a ensinos, mas em confiar em uma pessoa, entregar a vida totalmente a Jesus. E a Bíblia é a expressão completa de tudo o que Deus quer contar, ensinar e revelar ao homem. Não é nada mais do que isso, por isso ela não tem poder algum se for deixada ao lado da cama, mas nunca lida. E também não é nada menos do que a palavra de Deus. Portanto, digna de ser respeitada, compreendida e obedecida. O Novo Testamento, que é a parte da Bíblia que começa com a vinda do Senhor Jesus ao mundo, traz relatos históricos sobre quem é Jesus e como foi a sua vida na Terra. Sabemos que são verdadeiros em cada detalhe, pois Deus não pode mentir. Então somos cristãos por crermos que a Bíblia é verdadeira? Não, é necessário crer na palavra, mas não só confiar que ela é verdadeira, porém confiar em Jesus, de quem ela dá o testemunho. Você pode conhecer a Bíblia e acreditar no que ela diz, mas é somente confiando na pessoa de Jesus que receberá nova vida.